Yeah, yeah, aqui yeah. CN Boys, rapaz. Yeah. Quem não quer uma mina de pé? Quem não quer uma mina de pé? Tô cansado de dizer, tenho coração de pedra. Sou macho, bato no peito, sempre na mesma conversa. Quem não quer uma mina de pé? Pra fazer o almoço, a janta, também o café. Na noite fria, ficar debaixo do cobertor. Depois de um bom filme, fazendo amor. Homem também chora, também vive, também ama. Quem não quer ser feliz ao lado de uma dama? Pele macia, cabelos longos, perfumada. Capa de revista desejada pela rapa. Pois é, sentimentos todo mundo tem. Coração bate forte quando vê alguém que você ama, deseja a todo tempo. Cada minuto, cada segundo, a todo momento. Eu sou favela, nascido na quebrada. Mulher é diferente e elas querem ser amada. Sente um carinho, um pouco de atenção. Te pergunto quem não quer maneira de pé, sangue bom. A mina de pé, quem não quer uma guerreira de pé? Uma bela mulher que sabe o que quer, me diz aí quem não quer. Você na cama todo dia, já virou rotina te fazer feliz todos os dias. Acordo de manhã, vejo seu rosto perfeito. A noite lá em casa, você sabe o jeito. Fazer amor gostoso na sala e no quarto. Promete pra mim que vai ter sempre do meu lado. No bem e no mal, no bom e no ruim. Com essa garota eu vou até o fim. Aqui é o cara mão e quem não quer mina de fé. Que seja de ponta firme, uma bela mulher. Quero, prospero, espera que me faça feliz. Quem não quer? Garota linda, desejada, cheia de graça. Perfume fica quando passa, andando na praça. Mas quem não quer ter do lado uma linda morena? Poder tirar uma onda no calçadão de Ipanema. Quem não quer beijo gostoso que faz viajar? Fazer coisas que a mãe dela nem possa imaginar. Eu quero uma mina aqui, me dê atenção. Quero do meu lado aqui, me dê compreensão. Quem não quer mina formosa pra fazer amor? Espero, quero carinho, prospero, quero calor. A J na cena, CN Boys. Quem não quer uma mina de fé, então deixa pra nós. Mina de fé, quem não quer uma guerreira de fé? Mina de fé, quem não quer uma guerreira de fé? E quem não quer?